The world is the limit. Parabolica America. Right here, right now is all we need. Relax your mind and set it free. Be all you got, be all I see. The way you move, the way you feel. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm right here, right now. Estados Unidos na sexta-feira, dia 3 de fevereiro. É a nova do Alesso, o DJ sueco, e faz parte do novo álbum que ele promete para esse ano. Os vocais, ainda não creditados oficialmente, são de Kinda Ingrosso, a mulher do também DJ sueco Sebastian Ingrosso. Esse aí então foi o Alesso cantando Falling no Parabolica América, que para mais um bloco traz a rapper californiana Brooke Candy com a australiana C num single chamado Living Out Loud, lançado essa semana na Spotify, disponível agora pelas gravadoras RCA Records e Sony Music. Mais um lançamento do Parabolica América. 25 ounces in a bottle of wine. 24 hours, it's a day at a time. 23, look the hell every day. 22, such a blur, it's passing me by. 21, I caught a glimpse of the light. 20 drinks later in the back of a ride. Just thinking of them to me. 12-step program, but I don't like to walk. 11 wet kisses just to get me to talk. 10 fingers when you're holding my hand. 9, 8, 7, she lives. Just thinking of. Thank you. E você ouviu Untouchable, música do cantor pop alternativo americano Mark Solomon, da Big Apple, New York City, mais conhecido como Junior Prom nos Estados Unidos. Música lançada no iTunes no dia 30 de janeiro, que o Parabólica América traz primeiro aí no seu rádio. E as novidades não param, mas às vezes mudam de estilo. Vem aí Sean Kingston, o jamaicano que deve lançar trabalho novo agora no dia 17 de março. Primeiro single do novo álbum que ele vai trazer se chama Chance, e você confere aqui agora. Aumenta o som. Kingston! Finigale! Worldwide! Run me my chance, you owe me one. Run me my, run me my chance. I'm waiting on you to get here. You say you won't take that long. I'm waiting on you to find me. Never right here at home. Don't give me no excuses. Just make it up. No, baby, just come see about me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Run that, you owe me one. You owe me one. Run me my chance. You owe me one. Run it, run it. Run me my own chance. Girl, you are my favorite girl. Yeah, me love your bumper the way it works. Yeah, the roadway is good. Oh no, no, wait, okay, reverse. Sit down on it, girl. If I'm burst, let me take a picture. Triple X in the playlist in church. Daddy woulda say, yo, love, isn't she lovely? I'm a baller. Coming in from the cool like Bob, you will freeze, girl. Please let me call ya. You the only ones, you's only ones. Me no care if you're dead. 2,000 man, come through, hold me on. It's a utopia. You owe me one, you owe me one. Thunder, you owe me one. You owe me one, run me my chance. You owe me one, run it, run it, run me my own chance. Don't play with my love. I need it like I need my money. I need it like I need my money. I never let you take that from me. I gave you the blueprint. Don't mess it up. No, baby, let's come see about me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You owe me one, you owe me one. Run me my chance, you owe me one. Run it, run it, run me my own chance. Worldwide, everybody get money. Big stars. Parabolica America. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Hey, you made me up, believer. americanos do Imagine Dragons continuam mandando muito bem. Essa é a nova, chama-se Believer, foi lançada pela Interscope Records no último dia do mês de janeiro aí de 2017. É o segundo single do novo álbum dessa banda, da banda Imagine Dragons, que vem aí ainda esse ano. E num outro clima, agora a gente começa um bloco só com temas de filmes. A primeira é do filme A Bela e a Fera, da Disney, que vai ser lançado dia 17 de março no mundo inteiro. Essa música é tema do desenho animado de 1991 e agora foi trazida e atualizada para esse novo filme. Em 91 ela era cantada por Celine Dion e People Bryson. Dessa vez vem aí com Ariana Grande e John Legend, Beauty and the Beast. Tell as old as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same. America. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. See the kids in the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Summer's disregard, a broken bottle tie, and a one man's soul. They I'm gonna tem só 23 anos e essa voz parece mesmo Invincible, hein? Essa é a Kirsten Arion de Nashville, com o single lançado essa semana pela Water Tower Music nos Estados Unidos, tema da personagem Batgirl no novo filme Batman. Antes, teve o cantor e ator de 20 anos Alex Ayono, com a regravação do sucesso de Michael Jackson, Man in the Mirror. Que essas duas músicas têm em comum? Elas fazem parte aí da trilha sonora do filme Lego Batman, que vai estrear essa semana, dia 9 de fevereiro, nos cinemas do Brasil. Chega dia 10 nos cinemas lá nos Estados Unidos. É, de vez em quando tem essa. Começa aqui um dia antes de passar na América. E continuando aí, a gente vem com o VIP Remix da música After the After Party, da Charlie XCX, que você conhece, já ouviu aqui no Parabólica América. Esse remix foi lançado na sexta-feira, 3 de fevereiro, nos Estados Unidos, e tem participações de Ray, Stefan Blom e tem também Rita Ora. Ficou demais. Aumenta o som, você vai conferir. After the after party, we are wine and I spend my money. We are styling and I pop the champagne. Come on, we popping that bitch. Hey, Charlie, when you back from LA, we gon' throw another after party. You just come back, girls from the UK. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, yeah. Some of them might know where you come from. Some of them might go with the London. We are busy in the dun-dun. Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain. Cause after the after party, we're gonna stay till morning. Then when the time is up, we do it all again. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pull up in my fresh whip. That crown, yeah, yeah. Charlie, Charlie, where the party rent a black Ferrari, raising that trunk. Sun is coming up, right, right. Glitter, glitter in my hair, in my shoes, in my teeth, and I think I found the one. Uh-huh. I can't stand up, walk straight, talk right. Can you pour me one more? Can you pour me one more? All my girls, pretty boys, we gon' go till we hit the floor. Then after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. And here's my complaint. Cause after the after party, we're gonna keep it going. We're gonna rip it up. The neighbors might complain. Cause after the after party, Essas são as Filipinas do Fourth Impact com a música chamada Unleash the Diva, recém-lançada na América. O grupo é formado pelas irmãs filipinas Almira, Irene, Maylene e Celina Cercado. Elas assinaram um contrato com a Columbia Records, vão lançar 3 discos pelo selo e fazer uma turnê de 6 meses pela terra do tio Donald Trump, se ele não deportá-las por lá. Esse é o primeiro single que elas lançaram e se forem todos nesse caminho, vão fazer um grande sucesso. Aliás, são as primeiras artistas das Filipinas a assinarem com uma gravadora de outro país. Legal. Parabólica América, toca aí as novidades pra você e toca também as melhores de todos os tempos. Hoje, a gente vai voltar a 1984, ano em que no sábado, 4 de fevereiro, a música número 49 da parada Hot 100 era de um dos maiores sucessos aí, dos maiores nomes, né? Do soul e rhythm and blues. Rick James, que deixou a gente em 2004, mas fez grandes sucessos imortais como Give It To Me Baby, como Super Freak, e essa que você tá ouvindo aí, que tem vocais do também lendário Smokey Robinson. A música número 49, 33 anos atrás, no Hot 100. Rick James e Smokey Robinson com Ebony Eyes. Wind in your hair, sun on your skin. You're looking good, girl, all over again. Hey there, Miss Brown. I want you to know I love. As the shore, you're leaving me hungry and crying for more. Weeping me, girl, you're such a star, and I want you to know that. It's time that I told you, don't you? música número 49 no Hot 100 de 33 anos atrás. Rick James e Smokey Robinson. Olha quantas festinhas de sábado à noite com essa música, hein? Ebony Eyes aqui no Parabólica América. E na posição de número 41, subindo, vinha a música que mais ganhava em execuções na América naquela semana. Era o tema de um filme com o mesmo nome, que estava fazendo um enorme sucesso nos cinemas. Aliás, pouca gente sabe, na produção aí dessa música, na percussão, tem um brasileiro que fazia muito sucesso nos anos 80 na América, chamado Paulinho da Costa. É, ouve aí a música número 41, há 33 anos, Footloose com Kenny Loggins. Dessa semana em 1984. Essa chegou a ser a número 1 por 3 semanas, entre março e abril, clássico que você relembra aí no Parabólica América, que agora traz a música número 4, que tocava aí na parada há 33 anos, Clone Gang com Joanna. Feeling that Joanna do The Kona Gang, de 1984, a música número 4 nos Estados Unidos, essa semana, na parada Hot 100, que terminava aí no sábado, dia 4 de fevereiro daquele ano. Antes, teve Kenny Loggins com Footloose e teve também Rick James e Smokey Robinson com Ebony Eyes. É, pra quem não conhece, teve aí uma aula de música em 1984. E agora, a gente volta ao presente com a Country Music, com a banda de Greenville, Tennessee, chamada The Band Perry, com a música que eles lançaram ontem nos Estados Unidos. Chama-se Stay in the Dark. Here we are, in this moment, my eyes closed, where are we going? Here I am with my arms wide open, go ahead, close the curtains. I don't care where we'll end up right now, let's be in love. Here I am with my heart wide open, go ahead, close the curtains. Lately, things been getting so crazy, I'm feeling like my heart hates me, it's racing. I just wanna stay in the dark. Southside, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell off my chair. Had to get her number, and it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 in 30. Just as fast as I can. The way she fits in blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the in 30. I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. in the tall grass, and my lips on hers, on the highway heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do it 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. I'ma take it slow. Da Georgia, Sam Hunt, fechando mais um Parabolic America com Body Like a Backroad, lançada pela MCA Nashville no dia 1 de fevereiro nos Estados Unidos. Mais uma novidade que você conferiu primeiro por aqui. Obrigado aí pela sintonia por todo mundo. Eu volto dia 18 de fevereiro com mais novidades direto aí no seu rádio. Semana que vem tem Parabolic Europa com Urbano Cavelli, direto de Berlim, na Alemanha. Parabolic America, produção Nova Sound Studio USA, apresentação Sérgio Ricardo. Essa foi a edição 107. De fevereiro de 2017. Você ouviu em uma das emissoras da Parabolic Network pelo mundo. E pode ouvir de novo outras vezes, quantas quiser, no Mixcloud da Nova Sound Studio, que você encontra no endereço www.mixcloud.com/parabolic. Você pode também visitar o nosso site na internet www.parabolica.show. Você pode falar, mandar seu recado, falar com a gente, pedir uma música, fazer o que você quiser. Sugerindo aí pro Parabolic, né? Pra gente relembrar aí na, né, entre as melhores de todos os tempos, tá bom? Participa junto com a gente. E a nossa última música de hoje vem aí de novo, a segunda, de Alesso. Dessa vez eu tenho ele com Shawn Mendes na versão remix de um sucesso chamado Tonight. Obrigado pela sua sintonia, curta muito bem a sua noite por aí, onde quer que você esteja, e a gente se vê em breve. Tchau! It's ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.